Sabe, uma faca me rasgando, um mundo se acabando. Não sei, Gal Costa, a cantora, Gal Costa, a mulher terrível, a mulher linda, a noiva, a morta, a viúva, a maravilha. É muito difícil falar essas coisas. Eu não sei, Gal Costa sempre me trata com choques elétricos. Eu chego para ver ela e não vejo ela, e me arrebato por ela, e me arrebento por ela, e me desarrumo por ela. Não sei, é sempre surpreendente. Eu nunca sei o que vai acontecer. Cada vez acontece uma coisa estranha. Cada vez é como a vida estivesse se partindo, se começando, se acabando. Gal Costa é muito maravilhosa. Isso aí, pessoal, tá começando aí mais um programa Pérolas aos Poucos. Hoje um pouco atrasado, vocês acabaram de ouvir aí o Tom Zé falando da personagem de hoje, do nosso programa. A gravação tava meio ruim, mas a gente vai solucionar isso rapidinho. Então hoje a gente vai tocar aí um disco de 69 da Gal, o terceiro disco, um LP bem psicodélico. Hoje acho que talvez a gente faça o programa inteiro, né, da Gal aí. E prazer enorme, né? A gente já tocou em outros programas, né, coisas da Gal e tal, mas ela merecia um vinilzão, porque além de ter sido uma grande intérprete, né, marcou muito a geração ali dos anos 60, 70, né, até hoje é uma grande referência aí pra nós. É isso aí, todos somos apaixonados pela Gal, assim como o Tom Zé. A Gal é legal. E interessante, vale a pena ver esse videozinho, né? O videozinho é Gal Costa, Sua Estupidez. Começa com essa que tá assim marcado no YouTube, é essa música que ele canta. E é legal ver o Tom Zé falando, é bem divertido mesmo. Interessante a cara da Gal, né? De constrangida, de... Parece até que não sabe que é bonita, né? Então é isso aí. Vamos ouvir então o disco. Como é que chama esse disco? Gal. Vamos ouvir o disco Gal, da Gal. É isso aí, esse é o Pérolas aos Poucos, na sua Rádio Livre Capivara, 96.1 MHz. Essas tardes mornais, normais. Não quero mais videotape mormar, março, abril. Eu quero com 2000 na geral. Eu quero a geral. Eu quero ouvir gargalhada geral. Quero um lugar para mim e pra você. Na matinê do cinema Olímpia, do cinema Olímpia. Cinema Olímpia, do Cinema Olímpia. Na matinê do Cinema Olímpia, do Cinema Olímpia. Não quero mais essas tardes mornais, normais. Não quero mais videotape mor março, março, abril. Eu quero pulgas mil na geral. Eu quero a geral. Eu quero ouvir gargalhada geral. Quero um lugar para mim e pra você. Na matinê do Cinema Olímpia, do Cinema Olímpia. Na matinê do Cinema Olímpia, do Cinema Olímpia. Na matinê do Cinema Olímpia, do Cinema Olímpia. Bye.

É isso aí, vocês acabaram de ouvir o lado A do nosso disco da Gal aqui. Ah, aqui não tá. Vamos ver as músicas. Foram Cinema Olímpia, composição do Caetano Veloso, Tuareg do Jorge Benjor, Cultura e Civilização do Gilberto Gil, País Tropical do Jorge Ben, Meu Nome é Gal, que foi uma composição que o Roberto Carlos e o Erasmo fizeram, né, em homenagem a Gal. Essas foram as músicas do lado A. Passar a bola aqui pro nosso querido Gaúcho, passagem rápida aqui no programa, mas que teve um amor platônico aí com a Gal, não é isso? Pois é, cara, eu acredito que eu deveria ter casado com a Gal, viu? O olhar dela cantando até hoje. Até hoje, o olhar da Gal Costa cantando é uma viagem. Bom, eu queria noticiar aí pro pessoal que tá ocorrendo lá no CAASO agora um encontro do coletivo do 15.O, discutindo aí os assuntos que serão tratados na Assembleia Popular, que ocorrerá na Praça dos Pombos no dia 29, agora às 3 horas da tarde. Há uma série de ideias, enfim, de sugestões do pessoal, de maneira que a gente pretende que esse movimento que ocorre aí em 82 países também tenha o seu capítulo ativo e funcionando aqui em São Carlos. Então, quem tiver um tempo, né, Tchê, dá uma passada lá na praça para escutar a discussão, contribuir com as discussões, enfim. Tá havendo aí uma mobilização séria. Você pretende discutir questões como o código ambiental, o que está rodando por trás disso aí. E a gente está chamando aí os nossos ouvintes que apareçam lá, né, cara? Sábado é um ótimo dia para ir na Ágora, ver o que está acontecendo, contribuir com essa discussão. E, enfim, e também vou adiantar a ideia, né? Das férias, posso falar? Posso falar então? A gente está pretendendo fazer aqui nas férias, estamos conversando com esse coletivo, uma programação de discussão crítica sobre as coisas que estão rodando no nosso país em inúmeras áreas. Esse é um projeto que a gente teve um start agora, pretende desenvolvê-lo melhor e durante esse período aí daí até as férias nós vamos estar apresentando, mas a tendência ou o objetivo é que seja uma atividade bastante interativa, que o pessoal vai poder se comunicar pelo Face, pela internet, discutir conosco no ar, trazer a sua contribuição, enfim, tá? Com o objetivo de criar condições reais de participação. Democracia não é discurso nem paraíso, democracia é construção. Tomando consciência disso, a bola vai correr melhor. Eu vou ter que sair então para resolver aquele meu pepino da banca. Beleza, resolvo o pepino, assim como Tom Zé, o gaúcho apaixonado pela Gal. Eu não o critico por isso. É isso aí. Eu também sou apaixonado pela Gal. A Gal é muito legal, apesar de algumas coisas lá a partir da década de 80 não serem tão divertidas quanto esses discos maravilhosos da década de 60, do fim da década de 60 e 70. Então eu acho que, dito isso, vamos continuar aí com a apaixonante Gal Costa. É isso aí, só para não deixar barato também, sou apaixonado. É um amor platônico, porque hoje em dia ela está com 65 anos, né? A gente tem a imagem da Gal ali, né, no final dos anos 60, 70, que era divina, maravilhosa, né? Para fazer um paralelo ali com uma música. É, né? Para você ver como o mundo realmente é cruel com as mulheres, né? O Chico Buarque continua sendo considerado e querido, e as mulheres não abrem mão. A mina de 16 anos fala: não, eu quero mesmo o Chico Buarque. Tá com 80 anos, dane-se, eu quero o Chico Buarque. A gente já 65, eu prefiro trocar uma ideia na boa, quem sabe aprender crochê, qualquer coisa com ela. Mas é uma figura histórica da maior importância. Comer um acarajé, qualquer coisa. E, boa, muito massa. espero que continue sobrevivendo e sendo muito feliz. Bom, de qualquer forma, eu não sei se ela se interessa muito pelos homens, assim, sexualmente falando, né? Mas enfim, de qualquer forma, vamos aí para o lado B do nosso disco. Agora, depois que eu já pus os pés no fundo, se você cair, não tenha medo. O mundo é fundo, quem pisar no fundo encontra a porta do fim de tudo. Bem junto da porta está São Pedro. No fim do fundo, o fim do fundo, fundo! Depois que eu já pus os pés no fundo, se você cair, não tenha medo. O mundo é fundo, quem pisar no fundo encontra a porta do fim de tudo. Bem junto da porta está São Pedro. No fim do fundo, o fim do fundo, vida! Clean. Yes, oh, my mind is clean.

Stand up. É isso aí, seres humanos, aqui é a Rádio Livre Capivara, 96.1 MHz, esse é o seu programa Pérolas aos Poucos. Estamos aqui, Laurindo Gaúcho, estava aqui até há pouco. E nós ouvimos o lado B do disco Gal, esse álbum maravilhoso, 1969, a base do programa de hoje. Nós ouvimos agora no lado B, Com Medo com Pedro, de Gilberto Gil, The Empty Boat, Caetano Veloso, Objeto Sim, Objeto Não, Gilberto Gil, e Pulsar e Quasars, Jardes Macalé e Capinã. E é isso aí, né? Vamos agora ouvir uns pedaços do Fatal, né? É isso? É isso aí, eu trouxe o vinil também do Fatal, que eu acho que rompendo um pouco com a estrutura, né, tradicional, vamos dizer assim, do programa, mas esse disco vale a pena ouvir ele, a gravação direto do vinil, a agulha ali, porque ele é um disco gravado ao vivo, né? E ele tá, todas as pequenas imperfeições ali, os desafinos, as coisas, tudo faz parte um pouco da mística dessa gravação, que é genial. Esse disco marcou época mesmo, né? Foi o disco que lançou Luiz Melodia, né? Quando a gente fez o Pérola Negra, a gente falou, né, que foi a primeira interpretação do Pérola Negra, foi essa que aparece aqui nesse disco. Enfim, e todas essas imperfeições, vamos dizer assim, né, do disco, marcam um pouco a energia, a coisa vital que ele tem ali, né? Ele pulsa, assim, é uma coisa visceral, assim, que pega mesmo. Então, a gente vai tocar, então, agora um pouco do Fatal, para vocês ouvirem aí, então. Só um último comentário, que na verdade foi o Sub que falou comigo aqui, que é praticamente uma aula de música brasileira de qualidade, música popular brasileira de qualidade, esse disco da Gal. Que olha só, Caetano, Jorge Ben, Roberto Carlos e Erasmo, Gilberto Gil, Jardes Macalé, Capinã. É realmente assim, um disco que serve para introduzir um gringo à música popular brasileira. E uma outra coisa que a gente estava conversando aqui é a importância da Gal para tirar o Roberto Carlos e o Erasmo Carlos do nicho deles, que é um popular, quase popularesco, a galera que tem a veneração por esse artista tão importante que é o Roberto Carlos. E digamos assim, a grosso modo, o pessoal mais intelectualizado, bem a grosso modo dizendo, ouve o Roberto Carlos e admira, e muitas vezes com a Gal, né? Tem essa importância, né? Tanto que o Roberto Carlos fez essa música, o cara não é de maneira nenhuma um sujeito que despreza esse, apesar dele ele poderia ter desprezado e ficado só no nicho dele, que é super rentável, onde ele é amado mesmo, mas ele não, ele bota uma fé, teve relação com o Caetano também. É um sujeito esperto, uma pessoa importante, às vezes estigmatizada por algumas das fases, o Roberto Carlos. É, a Gal, as interpretações que ela faz, né, das músicas do Roberto, a gente vai poder ouvir depois, não nesse lado, no outro, que a gente vai tocar desse disco Fatal. Ela toca a interpretação que ela faz da música Sua Estupidez, que é a composição do Roberto Carlos, mas assim, é linda de doer, assim, de chorar, assim, é maravilhosa, entendeu? Então você, assim, realmente coloca o Roberto Carlos num outro patamar, né? E lembrando que o Roberto Carlos também, ele é super fã dos baianos, né? Além de ter escrito essa música pra Gal, ele fez, né, Debaixo dos Caracóis, Os Seus Cabelos, né, pro Caetano, essa música do Roberto também, né? Uma baita de uma homenagem, né? Não, é isso aí, é o que o Sub falou, preparem os lencinhos, porque o choro vai correr solto, é bonito mesmo. É isso aí, essa é a Rádio Livre Capivara, 96.1 MHz, tocando Gal Costa. We'll be right back.

tudo certo. Tudo certo como dois e dois são cinco. Quando você me ouvir chorar, tente não cante, não conte comigo. Falo, não calo, não falo, deixo sangrar. Algumas lágrimas bastam pra consolar. Tudo vai mal, tudo, tudo mudou, não me iludo e conto. É a mesma porta sem trinco, o mesmo teto e a mesma lua a furar nosso zinco. Meu amor, tudo em volta está deserto, tudo certo. Tudo certo como dois e dois são cinco. Meu amor, tudo em volta está deserto, tudo certo. Tudo certo como dois e dois são cinco. Isso aí, vocês ouviram então as músicas Deu um Rolê, do Luiz Galvão e do Moraes Moreira, pessoal ali dos Novos Baianos, Pérola Negra, do Luiz Melodia, Mal Secreto, do Jardes Macalé e do Wally Salomão, e essa última que acabou de tocar, Como Dois e Dois São Cinco. A gente vai tocar um pouco mais desse disco aí, do Fatal, né? Mas antes, avisar aí que hoje... né, tá rolando aí a Semana da América Latina e hoje tá tendo uma programação aqui no DAC, né, começou já às 18 horas, tá tendo uma oficina de dança latina em frente ao DAC, às 19 workshop sobre ritmos latinos no Teatro de Bolsa e às 8h30 show com a banda Cubanistas ali no Teatro de Bolsa, aqui, né, perto da Capivara, inclusive. Então quem tiver afim aí de ouvir um pouco de som bom, muito bom, é só chegar aí. E também vai rolar amanhã, às 19 horas, no Florestan Fernandes, uma exibição, película, o filme Woodstock. É um filme muito bom, né? Animação ali inspirada nos quadrinhos do Angeli, né? Com aval, autorização dele, com toda a qualidade, né? Que selo de qualidade Angeli. Então também recomendadíssimo aqui pelo programa, pela Capivara. Quem não viu, vai amanhã ver o filme às 19 horas. E além disso, encerrando aqui, ou pelo menos continuando nossa sessão de avisos, no sábado vai haver o lançamento na Livraria Sideral, no sábado à noite, do livro Zuza, O Cigano no Futebol, do historiador, do cara que faz, que realmente bateu no peito a ideia de escrever a história de São Carlos, sujeito importante, o Marco Bala, foi professor de segundo grau durante muitos anos, um cara muito bacana. E vale a pena, isso aí, sábado à noite na Livraria Sideral, o lançamento do livro Zuza, o Cigano do Futebol, que entre outras coisas jogou no Palmeiras e foi campeão por lá. É isso aí,

Oh, minha honey baby, baby, honey baby. Oh, minha honey, honey baby. Oh, baby, baby, baby, honey, baby, baby. Honey, honey, honey, baby. Assim eu estou tão cansado, mas não pra dizer que eu não acredito mais em você. Com minhas calças vermelhas, meu casaco de general, cheio de anéis, vou descendo por todas as ruas e vou tomar aquele velho navio. Eu não preciso de muito dinheiro, graças a Deus, e não importa, honey. Que eu tô indo embora. Talvez eu volte. Um dia eu volto. Mas eu quero esquecê-la. Eu preciso. Oh, minha, minha, minha grande. A minha pequena, a minha grande obsessão. Oh, minha honey baby. Oh, minha honey baby, baby, baby, baby. Isso aí, vocês acabaram de ouvir mais um lado do disco Fatal da Gal, né? Do caralho, né? foram as músicas Sua Estupidez, do Erasmo Carlos e do Roberto Carlos, né, interpretação maravilhosa da Gal, Fruta Gogoia, tradicional do música sem autor, né, tradicional do folclore baiano, e essa que acabou de tocar, Vapor Barato, do Jardes Macalé e do Wally Salomão. É, agora a gente vai partir para uma sessão aqui de outros discos da Gal, né? Mas antes, passa a dica do filme aí, Laurindo, que você falou. Oh, é verdade, essa interpretação, se eu não me engano demais, a interpretação da Gal é, com certeza, aparece, tem uma importância no filme Terra Estrangeira, de Walter Salles, e da outra moça que eu não lembro o nome. Que é um filme muito bacana, é um filme bacana dessa nova leva de 15 anos para trás de cinema nacional, um dos filmes que eu acho relevante, etc. O Walter Salles, que fez o Diário de Motocicleta, fez o Central do Brasil, que também são outros dois filmes legais, é um realizador competente e vale a pena. Você que se emocionou junto com a gente, você que está se apaixonando junto com a gente pela Gal Costa, pode também assistir esse filme, vale a pena. Terra Estrangeira. É, nós estamos aqui na rádio também com a visita do Massacration. Chega aí, cara. E aí, você também já sentiu algum tesão pela Gal? Com certeza, principalmente quando é Gal, né? Gal Costa, já não sei, mas a Gal, pelo amor de Deus, é o estereótipo unânime do hippie apaixonado, cabelão maluco, magrela, loucona, acho que com certeza tesão é o mínimo, mas é isso aí, Gal é muito bom. É, a gente falava que, pô, não bastasse, né, ela ser uma, as músicas, né, serem muito fortes, assim, né, não são aquela coisa meio em cima do muro e tal, são músicas, assim, se pensar no contexto da ditadura, super afirmativas ali, né, questionando os valores tradicionais, burgueses ali da época. Quer dizer, tudo isso já bastaria. Além disso, a mulher era linda, maravilhosa, né? Assim, conciliava, quer dizer, a agressividade, a delicadeza de um jeito muito, muito bonito, né? Aproveitar então para intervir Bruta aí nessa discussão de beleza feminina e para vocês aí, Laurindo e Sub, quem são mais? Gal, Rita Lee ou... acho que só, né? Quem mais? Gal ou Rita Lee? A Gal. Não é uma questão fácil, mas acho que a Gal. É, o negócio é esse. Como eu tava falando, tem um manifesto, o Sub também, tem um manifesto político implícito, certo? Talvez não seja tão... não é tão explícito quanto algumas músicas do Chico Buarque, algumas participações da Elis Regina, mas tem toda uma discussão sobre a moral burguesa mesmo. E essa história, quem não se apaixonaria por uma moça bonita, que ainda tem, você tem certeza que ela não vai vir a reboque, não vai ser sua sombra, uma pessoa com ideia, com atitude, certo? É muito massa mesmo, é isso aí, faremos um programa com a Fatal. Ah, vamos só tocar Gal o resto dos programas da nossa vida. Não, não é assim também. É quase isso. Mas ano que vem vocês podem esperar esse disco inteiro aí, no mais um programa histórico. Esse é o Pérolas aos Poucos. Essa é a Rádio Livre Capivara em 96.1 MHz. Então vamos manter o ritmo aí. Agora a gente vai tocar músicas num disco que também é de 69, que se chama Gal Costa. É um baita de um disco aí. A gente vai tocar algumas músicas dele. Então curtam aí. Começar.

felicidade. Deus é a vida, a luz e a verdade. Deus é o amor, a confiança e a felicidade. Isso aí, 96,1 FM, essa é a Rádio Livre Capivara. Hoje, programa Pérolas aos Poucos, tocando músicas da Gal. Aí a gente tocou um disco chamado Gal, de 69, e agora, dando sequência aí, tocando outras músicas, outras interpretações da Gal. Vocês ouviram aí as músicas Vou Recomeçar, né, que é do Roberto Carlos e do Erasmo Carlos, aí mais uma música muito boa, aí mais uma interpretação genial da Gal. Divino Maravilhoso, música do Caetano Veloso, do Gilberto Gil. Baby, que é do Caetano Veloso. A Coisa Mais Linda Que Existe, que é do Gil e do Torquato Neto. E essa última, Deus é o Amor, do Jorge Ben. Falando em Torquato Neto, né, é legal falar que tem um livro do Torquato aí, o pessoal lançou reunindo, né? Ele era um crítico musical na época, né? O Torquato, que fazia parte ali dos Tropicalistas, né? Ele teve um filme meio trágico, tal, cometeu suicídio na época. Mas ele era um cara, assim, que ele quando ele começou a ouvir, quando ele ouviu a primeira vez, é legal de ler essa resenha que ele fez do disco da Gal, do Fatal, se eu não me engano. O cara surtou, assim, o cara pirou. Quando ele ouviu aquilo, assim, ele tentando traduzir a sensação que ele teve quando ele ouviu a Gal a primeira vez na época, assim, aquilo era uma coisa que nunca tinha acontecido antes, assim, né? Ela reinventou, assim, a forma de interpretar mesmo as músicas e tal. Teve um impacto muito grande nessa galera, assim. O cara falou, meu, é isso, sabe? É, isso é música, isso é é a vida mesmo, né? É o melhor que tá rolando hoje no Brasil, é isso, saca? E eu acho que é um pouco por aí mesmo. É realmente ter uma potência muito grande, né, esse som da Gal. É, pois é, Torquato se une ao fã-clube da Gal Costa, que a gente está fundando aqui, apesar de que o Torquato Neto, não sei exatamente que ano, aos 28 anos, ele se suicidou, né, muito jovem. Não lembro exatamente qual foi o contexto, mas eu acho que teve a ver com o lance de ser um período muito barra pesada mesmo. É, ditadura, a gente não pode esquecer que, com todos os problemas horríveis que temos nos governos de hoje, a coisa era mais complicada naquela época. De repente você via que o seu colega de sala não estava mais aparecendo na aula, certo? E as coisas pegando mais fogo na Argentina depois de algum tempo, né? Um pouco, 73 no Chile, um ambiente meio de desesperança. E não é pra gente ser complacente com os governos pseudodemocráticos que nós temos, não. Nós temos que aproveitar a pseudodemocracia para protestar. Mas a gente não pode esquecer a história e pensar que a barra era muito mais pesada, era um negócio terrível mesmo. Esperamos que nunca volte a ditadura. É isso aí. É, aproveitar também para, né, comentar aqui, fazer uma homenagem a uma ex-programadora aqui da rádio, a filha da Chiquita, né? Ela curtia muito a Gal, né? Então aí, dedicar o programa a ela também. E o pessoal que tá participando aqui, comentando aí, falando aqui no Facebook, né? O João, o Pietro, o Daniel Perdigão, a Lourdes e mais pessoas aí, todo mundo curtindo muito a Gal aí, comentando, a galera curte mesmo o som. Quem mais? Mais alguém? Ah, não. Aí, bom, se alguém quiser saber mais, a gente recomenda também procurar vídeos da Gal no YouTube, tem muita coisa da época, inclusive algumas pérolas, assim, que é a Gal sendo acompanhada pelo Som Imaginário, né, tocando no programa Ensaio, que cara, é inacreditável que isso aconteceu em algum momento da história, né? Enfim, foi um encontro realmente demais, né? Mas então vamos dar continuidade aí agora, tocando músicas do disco Legal, de 70. Alguma coisa a mais aí a dizer? Então, vamos lá.

dessa janela sozinha. Olhar a cidade me acalma. Estrela vulgar a vagar. É isso aí, 96,1 FM, Rádio Livre Capivara. Esse aqui é o programa Pérolas aos Poucos, hoje tocando Gal. A gente tocou as músicas aí desse último bloco, Língua do P, música do Gil. Ou melhor, isso, Língua do P, música do Gil. Depois, Mini Mistério, também do Gilberto Gil. Na sequência, Acauã, do Zé Dantas. E agora, por último, Hotel das Estrelas, música do Jardes Macalé e do Duda. O pessoal aqui no Facebook ficou muito animado ali com a foto que a gente postou, né, do disco do Índia, né? Quem não conhece a foto, por favor, a gente recomenda, vai atrás, a foto realmente é maravilhosa. E tem a da contracapa, então, que é de derrubar o cidadão, né? É demais mesmo. E, bom, espero também que o pessoal, nosso público feminino, não pense que nós somos um bando de porcos chauvinistas, machistas. Não, a gente apenas se rendeu a todas as virtudes da Gal já há algum tempo. A beleza das pessoas é um negócio muito bacana, é legal, é legítimo. O negócio é a transformação em objeto, que é outra discussão, certo? Se você for fazer um tipo de discussão da homem e a mulher se tornando objeto a partir da ideia de negar a beleza e achar que a beleza é algo de depravado e intrinsecamente ligado às contradições do capitalismo, aí a gente tá ferrado, cara. Aí a gente vai ter um mundo totalmente sem humor, sem beleza, etc. Não é por aí, certo? Então, se as feministas reclamarem, elas vão reclamar, eu acho que sem razão, e a gente aceita as reclamações, aceita as críticas, aceita discutir, mas... é isso, a beleza é legal, o que é feito dela, ou o fato de hoje nós termos cantoras que não cantam nada e só são bonitas, é outra discussão totalmente, né? A gente tá aqui ouvindo a Gal porque, putz, cada interpretação que ela faz dos sons, né? A gente tava falando do Robertão, tudo, é outro esquema total, né? Boa parte dessas músicas não dá nem pra imaginar sendo cantada por outra pessoa, porque... pra quê, né? Não vai ter nada, né? Nada a acrescentar, né, tio? Então, é isso aí. Fique com a foto, fique com as músicas e fique com mais Gal Costa na sua 96.1 MHz. E vamos agora anunciar os outros programas que nós temos na nossa grade. A gente sempre gosta de anunciar a grade. E a gente tá abrindo aqui a página e é isso aí. Sempre na 96.1 ou na internet. Terça-feira, 6 horas, Pérolas aos Poucos, esse programa aqui. Quarta-feira, 6 da tarde, Chim Nevers. Quarta-feira, às 8 da noite, Som e Revolução. Quinta-feira, 19 horas, direto de Atlântida, o Octopus. E sexta-feira, meio-dia, Samba da Terra. Em breve, novos programas. Aí o Gaúcho já veio com uma ideia de fazer um programa de notícias. É uma ideia que já tivemos aqui, a notícias da quarta, que era comigo e com o Delta 9. A gente tem ideia de rádio novela, a rádio está crescendo, a gente está aqui nessa nova fase, a rádio bombando. Vamos mandar ver aí, Sub. Alguém quer falar alguma coisa? Então é isso aí, vamos continuar aí com o Gal Costa, maravilhosa. E quando ela para o samba, se acaba na mesma hora. Tá tudo solto na plataforma do ar. Tá tudo aí, tá tudo aí. Quem vai querer comprar banana? Quem vai querer comprar lama?

passarinho. De manhã cedinho, lá na galha do arvoredo, na beira do rio, cantar como um passarinho. De manhã cedinho, lá na galha do arvoredo, na beira do rio, cantar como um passarinho. De manhã cedinho, passarinho, que eu quero voar. Bate as asas, passarinho, que eu quero voar. Me leva na janela da menina, que eu quero. Isso aí, 96,1 FM, Rádio Livre Capivara. Esse aqui é o programa Pérolas aos Poucos. Vocês acabaram de ouvir as músicas Presente Cotidiano, do Luiz Melodia, relance do Caetano Veloso e do Pedro Noves, da maior importância também do Caetano Veloso, e essa última que acabou de tocar, Passarinho, do Tuzé de Abreu. É, como a gente estava falando em filmes, né, no outro bloco, vale lembrar que essa música Relance, que, né, nessa interpretação da Gal, tá simplesmente genial, né, cara? É, para quem não viu, vale a pena ir atrás. É, o filme Dizzy Croquettes, né, os caras, é, conta a história desse grupo e tal, né, que era um grupo de dançarinos, né, todos homens, assim, dança bem contemporânea ali nos anos 70, e uma das músicas que marca bastante no filme, que tem, que mostra assim, eles interpretando, né, é essa música Relance na versão da Gal, assim, que é, nossa, demais, assim, ali a gente tem noção do quão revolucionário esse pessoal foi ali pra época, assim, em termos de, né, de costumes, de comportamento, de estética, de tudo, né. É isso aí, agora vamos pro último bloco de músicas da Gal Costa, correto? Vamos acabar ainda antes, ainda vamos tocar um Doces Bárbaros, que é o grupo formado pela Gal, pela Bethânia, por Gil e Caê. E no fim tem uma surpresa aí, mais uma música do Raul aí, inspirada, segundo dizem, na Gal Costa. Então vocês não perdem por esperar. Esse é o Pérolas aos Poucos, essa é a Rádio Capivara. Eu sou Laurindo, estou com o Sub Massacration, saiu fora. Até mais. Na frente do cortejo, o meu beijo muito forte como aço, meu abraço são poços de petróleo, a luz negra dos seus olhos, lágrimas negras. Flores e estrelas, você usa uma delas como brinco, pendurada na orelha. É o astronauta da saudade, com a boca toda vermelha, lágrimas negras caem. Dói. São como pedras de um moinho que moem, roem, moem. E você, baby, vai, vem, vai. E você, baby, vem. Acesas por dentro, tristezas são belezas apagadas pelo sofrimento. Belezas são coisas acesas por dentro, tristezas são belezas apagadas pelo sofrimento. Lágrimas negras caem, saem. respirar. Sem pensar, sem falar, só de ir pra algum lugar. Qualquer piscina ou mar de amaralina, que o amor não é mais do que o ato da gente ficar no ar antes de mergulhar. Antes de mergulhar no ar, antes de mergulhar, antes de mergulhar. Se dança, cante, cante muito alto, sem medo de tudo, de nada, sem medo de errar. Um beijo, uma boca vermelha galhar, que a paixão não é mais do que o ato da gente ficar no ar antes de mergulhar. Antes de mergulhar no ar, antes de mergulhar, antes de mergulhar. Sem olhar, sem respirar, sem rir, sem pensar, sem falar, salte pra algum lugar. Qualquer piscina ou mar de amaralina, que a vida não é mais do que o ato da gente ficar no ar antes de mergulhar. Antes de mergulhar no ar, antes de mergulhar, antes de mergulhar no ar, antes de mergulhar, antes de mergulhar no ar, antes de mergulhar, antes de mergulhar. Quiser É isso aí, 96,1 FM, essa é a Rádio Livre Capivara. Programa Pérolas aos Poucos. Hoje, em homenagem a Gal Costa, a gente tocou um LP dela de 1969, o Gal. E depois, várias outras músicas, né, que a gente selecionou aqui para vocês. Programa já com 2 horas e 40 de duração, quase 3 horas, né, para você ver o quanto a gente gosta da Gal, né? Geralmente tem 1 hora e meia de programa. Vocês ouviram aí as músicas Lágrimas Negras, que é de autoria do Jorge Maltner e do Nelson Jacobina, Trampolim, que é do Caetano Veloso, e O Seu Amor, que foi ele dos Doces Bárbaros. A música Trampolim a gente achou que era interpretada pela Gal, mas na verdade é pela Bethânia, né? Mas tudo bem também, porque fica pra marcar também que elas foram grandes parceiras, né? E enfim, a gente não tinha tocado nenhuma com a... das duas juntas, né? Tocamos agora, né, essa só da Bethânia e O Seu Amor com os quatro ali, os Doces Bárbaros, que também merecem um programa. Aproveitar e mandar um abraço então pro pessoal que tá ouvindo a gente, tanto no FM como pela web. Aí o Pietro tá ouvindo nós lá da Argentina, né? Inclusive ele mandou aqui um link, né, de um blog aqui, o virtualia.blogs.sapo.pt. Parece que é um blog de Portugal. E os caras aqui, o cara tem uma baita de uma postagem falando só da Gal, de como marcou a cultura mesmo dos anos 70 ali, né? Legal, a gente... quem tiver a fim de olhar mais, você entra ali no perfil da rádio, no Facebook, você vê nos comentários, ele deixou o link lá. E lembrando que a gente está recebendo o mano, né, da rádio La Tribu, de Buenos Aires. O cara vai estar aqui na Capivara esse mês aí. E provavelmente vai fazer programas aqui a partir da semana que vem, segunda-feira, pelo menos. Com certeza ele vai estar aí de madrugada, acho que a partir da 1 da manhã. Vale a pena aí tentar ouvir. Provavelmente a gente grave também. Mandar um abraço também pra Renata aí, que conseguiu linkar nós, ouvir todos os ouvintes aí, todo mundo que tá curtindo o nosso som. Esse programa que foi uma verdadeira viagem musical aí, embalados pela linda voz da Gal, né, que interpretou músicas aqui de... A gente precisava contar, né, quantos autores diferentes a gente tocou, né, de canções da Gal aí. É, isso aí também, maravilhoso. Eu pago pau, nossos programas são bons pra caramba, não por causa da gente, por causa das músicas que a gente escolhe, dos discos que a gente escolhe pra ser base. Mais um programa bom, eu considero um programa muito bom. Também um abração pro João, que também tá ouvindo a gente aqui em São Carlos, mas tá ouvindo na web, acho que tá ouvindo na web, imagino. E também falando desse rolê aí do gringo, do colombiano, do Paulo, né? Do colombiano que mora na Argentina. Então, o colombiano, nós estamos com uma ideia, vamos ver se a gente viabiliza, de fazer um programa semanal, transmitido pelas 3 rádios, com programadores das 3 rádios, com uso de Skype e tal. Vai ser uma viagem pesada, vai ser legal pra caramba. Então é isso aí, já presta atenção aí nos programas do Paulo depois, que vai começar provavelmente na segunda-feira. Fiquem de olho, cara, gente boa pra caramba. Bem-vindo ao coletivo, Paulo. Bom, então a gente vai ficando por aqui, né? Os sons aí que vocês ouviram de fundo musical é do disco Domingo, né? Que foi um disco lançado conjuntamente, a Gal e o Caetano ali. Mas ele foi meio precursor, foi antes dessa coisa tropicalista, ele era mais bossa novista ali, numa linguagem um pouquinho mais conservadora, vamos dizer assim, mas foi o começo ali, né, dos baianos. Então a gente vai ficando por aqui, terça que vem tem mais, a partir das 18 horas aí, com mais algum outro LP aí que a gente achar legal. E agora fiquem com a um tanto polêmica homenagem de Raul Seixas a Gal Costa. Dedicado só a Gal Costa? Não, inclusive ele vai falar pra quem que ele dedica aí no começo da música, o pessoal vai saber. Beleza, então é isso aí, até mais, semana que vem estamos de novo aqui. Estamos de novo aqui, é feriado, né? Feriado na quarta, então terça-feira a gente vai estar aqui, fiquem tranquilos, é isso aí, esperamos vocês. Valeu aí, João, valeu Renato, valeu Pietrão, até mais. Isso.